canto pra favela. Um canto pra favela. Um canto pra favela. Vai tocar na rádio dos cuzão. Cê não vai me ver cantando na Xuxa nem no Faustão. Me exibindo pros playboy e ficar na plateia. Meu rap é do gueto, meu rap é da favela. Eu canto pra quem mora embaixo do viaduto, que na chuva, no frio, não vai ter um refúgio pra quem tá pelos cantos jogado, viciado, ou quem acha que no crime é certo. Lado a lado que te espera uma coroa de flor no caixão deitado. Mês de novembro, dia 2, com a família do lado. Não vai me ver cantando pra rico e pra playboy, nem interpretando o artista que sua mente destrói. No canal aberto, no horário nobre, tudo isso tá certo, mas rap não pode. Qualquer crítica relacionada contra a mídia, metem a censura, diz que é caso de polícia. Eu tô cantando pra quem tá no fundo do poço. Não vou dar audiência pros cuzão da Globo, que se fazem de sensível com as notícias na TV, mas na verdade querem ver seu sangue escorrer. Pra botarem na manchete, na capa do jornal, aumentarem a audiência do Jornal Nacional. Canto pra favela, um canto pra favela, um canto pra favela, canto pra favela, canto pra favela, canto pra favela. Tamo na guerra porque vários estão sem rango na panela. Paquito Gangue está cantando pra favela. Não vou aceitar que mude minha ideia só pra ver minha música ao vivo na tela. Seu cachê, seu dinheiro não compra minha postura, que a resposta de atitude morou, filho da puta. Ao mesmo tempo que a TV aumenta seu ibope, ensina a estourar miolo pelos cofres, na sua tela quente, passando o filme do Rambo. Um incentivo pros caras saírem metralhando seus parceiros, seus irmãos, de sua quebrada, e acabar sendo morto pelos porcos de farda, derramando todo o sangue pra dentro da favela, pra depois fazer sucesso ao vivo na sua tela e julgar que aquele cara é bandido e criminoso. Ao invés de um filho desse, prefiro um filho morto. Vou começar a dar o troco e falar da sua mídia, já que o rap pesado você julga apologia. Já falei, vou repetir, não quero seu auditório. Minha missão é tentar acabar com os velórios. Pode me matar ou me colocar atrás de uma cela, até minha última palavra vou defender a favela.